semena o melão oê. Adri timba o meio, velho, no meio da batenda, meu. Hanigimba o meio, velho, no meio da manchane. O sejo muito tchana, né? Que o mulão mugande. Mundo chana na ki mulonga mugande zani wabari balonga ni kabida balonge zani wabari ni bintu ni kabida ni bintu zani wabari ni bana ni kabida ni bane zina mwana kuwanga nubwa kushada upende. Thank you.